bem ver a lua que dorme na noite escura, que surge tão bela e branca, derramando doçura. Clara chama silente, ardendo meu sonhar. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo. Doce, amada, desperta, vem dar teu calor ao luar. Quisera saber-te minha na hora serena e calma, a sombra confia ao vento. O limite da espera, quando dentro da noite reclama o teu amor. Acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura, querida, és linda e meiga. Senti seu amor é sonho.